Oscar Hotel Kilo, autorizado o ingresso. Lima, Mike até a Quebec, reporte para o cruzamento da 1735. Aí, poderia confirmar uma subida prevista para o 1896? Cuca, transição Aracaju, tá pronto, cópia, gol no 896? Você escuta. Gol no 896, está autorizado João Pessoa, nível 390. Via Upper Whisky 58 até Recife, após direto João Pessoa. Decola da pistão no zero com curva à esquerda, subida Cuca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.35, transponder 5565. Autorizado, nível de voo 390 para João Pessoa, via Upper Whisky 58 até Recife, após direto João Pessoa. Decola na 190 curva esquerda, saída Cuca com transição Aracaju. 1935 ao controle, 5565 ao transponder. 96 correto, portão 07, chame pronto para o push e acionamento. Reportará. Autorizado o cruzamento ao estacionar frequência livre, Oscar Hotel Kilo. Web 6746, vou prosseguir. 6746, ingresso Juliette, portão 0612. Juliette, por 06. Tchau, Frank Bravo, bom dia. 7114, pronto, puxa. Autorizado, reporte táxi, gate 01, no gol no 714. Salvador, bom dia, o Papa Papa, estava até o Romeu. Confirme chamando o solo, confirme. Papa Tango Romeu, encontra na box 14, por sua autorização para acionamento, para cheque, por 2 minutos, já coordenado com a Infraero. Já coordenado com a Infraero, está autorizado o reporte no término, Tango Romeu. Reportará no término. Gol 1714, autorizado o táxi à direita via Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, quando lá reporte pronto. 7 no 4, autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, vento 1 no 3, 0 graus com 07 nós. No 714, decolado aos 0400, chame agora o controle 119.35, bom voo. 1935, bom dia. Meu. Controle Salvador, gol no 714. 714, contato radar vigilância, saída Pucca, sul para nível 230. Pucca 230, no 714, solicita manter a prova de informações, 10 milhas. Usa critério, gol no 714. Gol no 4. Bom dia. controle gol 17 no 4. Segura 7 no 4, prossiga. Tá, agora paralelo a rota de envio da formações, positivo. Afirmo. Está livre de desvio de informações, a gente está coordenando agora com o centro, seu desvio. Obrigado. Salvador, gol 1-8-9-6, Fuxibeca, estacionamento, portão 7. Autorizado o reporte de táxi, gol 1-8-9-6. Para táxi, gol 1-8-9-6. Gol 2-6-8-5, alterno 2-5-4-5, centro já está ciente dos desvios. Muito obrigado. Para o táxi gol 1896, 169 a bordo, 310 e alterna Fortaleza. No 896, autorizado o táxi via Juliette Alfa, reposta no ponto de espera, dá 1-0, pronto. E o táxi via Juliette Alfa, reportará. Gol 1896. passa uma ponte de espera, gol 1896. 1896, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 1-3, 0 graus, com 0,6 dúzia de nós. É livre alinhamento e decolagem, pistão no zero, gol 1896. Uno 896, decolado azul no meia, chame agora o controle, 1 1 9 3 5, bom voo. 1935, obrigado.